Chama que é Cabral, o rei da Celeste do Brasil. Portal do Arrocha. Eu não tenho carro, não tenho dinheiro, mas o pouco que eu tenho posso te dar. Eu não tenho vergonha de ser vaqueiro, prometo pra você que nada vai faltar. Eu tenho um ranchinho no pé da serra pra gente morar. Eu vou pedir sua mãe, vou pedir o seu pai pra gente casar. Eu vou pedir sua mãe, vou pedir seu pai pra gente casar.